3997, solos 20, livra à direita, táxi Alfa Kilo Pat 3 na minha escuta. Alfa Kilo Pat 3 na sua escuta, total 9907. 398, vento 1, 60 graus, 8 nós, livre pouso, pistão no zero. Anime pouso, 3398. Boa noite, assume identificação, desce para 4 mil pés, no 021. Sete autorizado, aliás, manter um zero. Afirmativa, após autorizado, dono. Como é que é com o Delta Vento sequenciamento? Vai curvar a esquerda na proa 20, 020, limitado pelo localizador. 020, limitado pelo localizador. Solos 23, livre à direita, Alfa chame antes da Juliette. Eu conheço Alfa Kilo. Não, negativo. Alfa chame antes da Juliette na minha escuta. Livre à direita, Alfa, antes da Juliette chamará na sua escuta, Alta 33, 98. É, 252545, hoje, né? É 747 livre decolar, 160 graus, 10 nós. Sete, quatro, sete, decola os dois, cinco, controle 208. 208, Web, 67, 47. Aqui é com o Delta, ressumindo a proa de Duna, autorizado ele assim no 021, 2000 pés. Proa de Duna, o 021. Dado esquerda, portão 8, 3398. Esquerda, portão 8, 3398. Controle de Salvador, boa noite, WebJet 6747. 6747, controle 119, decimal 8, corrija, 119, decimal 8. Boa noite, mesmo. E Salvador, Web 6747. 304 no 2, está autorizado, chame táxi. Confirme. Web 6747, decolou? Sobe 360, 6747, vigilante. Sobe 360, autoriza ali a bridge. Preciso dial. Dial, obrigado. Gol 1076. Vai curvar à esquerda, seu vetor na proa 15, limitado pelo localizador. Reduzir a velocidade para 180 mais. 1076. 10, limitado a 15, reduzindo 180. 1076. No localizador visual, ajuda a torre agora, 182 metros. 182 informação. Alfa 350, Juazeiro Norte, 27. Esse a gente aguarde, copia um minuto. Torre Salvador, boa noite, Azul 4265, sinal ILS, baixado e travado, passou o marcador ICA. Sente está autorizado o pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 norte, 4235. Livre pouso, 10, 4235. O passarinho do 224 na cópia. Consiga, 5224. Autorizado para Juazeiro Norte, nível 350, via Pêsulo 19, decola da 10 com curva à esquerda na saída Momo, transição Froti. Aciona 5113 e o controle 19.8. 3, precisando decolar na Momo, Froti, convertida, ingresso na Pêsulo 9, 5113, responde e chama o controle em 1219. Controle 119.8, ok? 119.8. 19.8, obrigado. Estimativo, chama para acionamento. O Gol 1076 está por autorizado, LF 2000 pés, 1021. 2000 pés, LF 1021. 1076. Mike Eco Delta, passa Duna, autorizado, LS Torre 118, meia dúzia. Mike Eco Delta. 118, meia dúzia, Delta, grato. Torre Salvador, boa noite, passando mais, Delta, forte. Mike Eco Delta, reporte passando marcador externo. Autorizado o táxi, chama para decolagem, não pode esperar. Sim, chama para decolagem, por 604. É um Caravan que está agora 9 milhas à frente. Sim. 235, solo 30, táxi à direita, via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Via Alfa. Então, Enche o 604, ingresso de decola imediato. Número 3, o 5972. Passando externo, Mike, Delta. Gente, passando externo, sua intenção é... Polo 0 ou 7? A 190. Ok, ciente então, chame... Continue a aproximação, guardando a autorização de fuso. Matando a sua escuta, Delta. 972, retorno sequenciamento, esquerda na Pro 190, esquerda Pro 190. Esquerda não, certo. Aqui é com o Delta, autorizado o pouso pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-2, né? Pouso autorizado, Mike, é Delta. 18-62. 04, decola os 3-3, controle 208. 198, 1-604. Boa noite. É, afirmativo, 1-9, decima 8. 198. Torre Salvador, boa noite, Transfere, gol 076, pastor Duna. Ciente, continua a aproximação, guardando autorização de pouso, 076. Guardando, 076. 604-370, Momo Vigilante. 370, gol 1604. Autorizado esquerda, portão 3. Salvador, eu vou chegar 6303. 6303, possível. Gentileza, gente, aqui, nível de voo 380 Guarulhos. Quem sente, é lá de quanto minuto? 4 horas. Mike Eco Delta, seu solo aos 3-4, qual parte vai se destinar? Ok, livra à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta para cruzar o pátio. De 2076, baixando travado. 76, livre pouso, pistão 0, vento 1-60 graus, 8 mais. Confirmando vento 1-60 graus, 8 mais. 1-60 com 8. 1-60 com 8, 1076. Liso 3 para cópia. Isso. Autorizado para Guarulhos 360, nível Q negativo 380, autorizado 360 via Apesulo 16, via Bridge Belo Horizonte. Decola da 10 curva à direita, saída da El, Leda e depois voa posição Bridge. Aciona 5111 em controle 120, correção, controle 119, decima 8. Controle 119, autorizado nível de voo 3600, Bridge, Campos Zulu 16, decoladão 10, curva direita, DL da Bridge, 5111, controle 119, decimal 8, Lua Chané, 6303. Correto, chama pra acionar. Deu, Marina. Cruz Delta autorizado, esquerda, cruzamento do pátio, depois via Lima Mike, chama para cruzar a pista no 7. Noite, 15972, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Zero sete meia, solo aos 36, livra à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Livra à direita, táxi Alfa, chama antes da Juliette, não se escuta, gol no 076. Volante 3305, completa a chegada Mari para 2000 no 021. Completa a Mari 2000 no 021, 3305. Rio 5972, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 mais. Livre pouso, 5972. Na verdade, vai ingressar no 7, ok? Esquerda, depois a direita no 7, táxi até o pátio da Bata. Conhece o pátio? É a parte livre na pista. Gostaria de autorizar o seu táxi. Demorando. 604, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 12545. Estou confirmando a 2685-2545, confirma. Afirmo, 2685-2545. Ok, obrigado. Rio, seu solo aos 40, táxi à direita, Alfa Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Alfa Kilo, Pátio 3, tem lá. Mike Eco Delta, frequência livre. Na 4, aguarde. Aguardando, o Tené 63 na 5. Táxi Apache até o ponto de espera da 10, champion para decolar. Táxi, esperando o ponto de espera da 10, por favor. Passarelo autorizado, alinhar e decolar, 160 graus, 10 mais. 63, 13 autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Controle, muito boa noite, é o FG579, com a informação Alfa. Desce para 2.000 pés, 1.021. 1.021 para 2.000 pés, pode voar na proa de duna? Negativo, mano. Está autorizado o ITAP, 5.716. Tá bom, ITAP, obrigado. ITAP descendo para 2.000, objeto 5.716.